Salvador, para passar do Zulu, para acionado para o nosso Guarataca. Papaeco, na bata, chama a torre 118.95. Para a torre, 118.95. Salvador, chama a 302 para o táxi com 143, Natal, 3 horas e meia. 17. Xenon 6312, autorizado o táxi até o ponto de espera, pista 10, ajuste no 020, confirme Natal, 3h30, 46 a bordo. 143 a bordo, 6302, livre táxi, ponto de espera da 10895. Ciente, liga até o ponto de espera, tomo um voo. Boa, bom trabalho, senhor. 6312. 1895, até a volta, 6312. Pronto para decolar, Michael, meu off. Salvador, bom dia, 6311 da Ocean, né? Estabilizado no final do X-Ray da 10. Vai passar agora o Simbra. Ocean 6311, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Na sua escuta, senhorita, 6309. Taxi da 3304, 3 horas e 15, alterna com FIS 175 a bordo. 3304, autorizado táxi até o ponto de espera no 0, via Índia, torre em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 020. Tem táxi contornando do pátio, ingresso via Índia, torre 895, 3304, bom dia. Bom dia. Romeu, Oscar Novembro é o meu, confirmando? Próxima cabeceira 28. Pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 12 nós. Autorizado, pouso, pista 1063, 11. Meu Oscar Papa Alfa, autorizado no local, decolagem da pista 17, com curva direita, corredor axé no meu pés, controle em 120, decimal 80, torre em 1 no 8, decimal 95, aciona 0175, Papa Alfa, meu Oscar Papa Alfa. Papa Alfa prefere 500 pés? Para prosseguir. 23859, economia, bom dia. Yeah. Michael, meu alfa. Marco Bavaral, Torre Salvador. A critério, chame pronto, táxi, Oscar Papa Alfa. Zulu Papa Eco, autorizado ingresso pista 17, chame a linha de pronto. Depois, Xané 6312, ponto espera da 10, pronto. Xané 6312, autorizado alinhar e manter pista 10. Alinhe e mantém 10, 6312. Fora do solo, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, ciente, chame o controle para nós, 120.8. 120.8, Romeo Alfa. Xené 63, 1-1 no solo, 1-0, direita, taxi Foxtrot, chame controle solo, 1-2-1, 1-1. 2-1 na foto, Xené 63, 1-0. Então, Mike, Romeo Alfa. Bom dia, Mike, Romeo Alfa, prossiga. Decolando em Rimar, destino é Candeias, tá mantendo 500 pernas, só escuta. Xené 63, 1-0. 63, 1-1 da Oxenel, autorizado, táxi, Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 02, 63, 1-1 da Oxenel. Tan 3304, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Ali mantém, pista no zero, Tan 3304. Zulu, Papa Eco, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 50 graus, 109. Xenia 6312, decolado aos 12, controle Salvador 120, decimal 8. 208, 6312. Controle Salvador, boa, Xenia 6312, Puca. Xenia 6312, uma boa, sobe 350, Rojão. 350, Jamo, 6302. Zulu, Papa Eco, decolada aos 13, condições de curva esquerda, agilizando o cruzamento do campo. Curva à esquerda, Zulu, Papa Eco. Gente, reporte livrando o eixo, pista no 028. Reportarão livrando. Tráfico confirma o pátio. Gente, chame no ponto de espera da Papa Oscar Papa Alfa. Salvador negativo 3859. 3859 está autorizado. Curitiba no 360, via Apesulo 21. Uniforme Tango Golf India Romeo, Apesulo 15. Posso conforme o plano de voo. A decolagem da pista 10 com curva à direita, saída árvore, transição elefa. Controle 120 decimal 80, transponder 5170. Autorizado, Curitiba 360, primeira rodovia para Zulu 21, TG, Zulu 5, e após conforme o quadro. Decolada do 10 com curva direita, arborre, transição elétrica. 208, controle 570, aciona o TAN 3859. TAN 3859, correto, em prova. Grau 099. Controle Salvador, Papa Tango, Zulu, Papa Eco. Papa Eco, sobe 095. Condições visuais, forma estimado para pouso Zulu Papa Eco. Zulu Papa Eco, por enquanto vai manter 1000 pés litoral. Já é. Vento no 40 graus 089. Chamará 20 milhas fora, com estimado para pouso, Zulu Papa Eco. Frequência livre, Mike, é o meu alfa. TAN 3304, decolada ao Zulu 6, controle Salvador 120.8. TAN 3304, na escuta da torre. Solo, Salvador, bom dia, TAN 3663, informação na verdade. 3663, bom dia, aguarde autorização, Guarulhos. Na sua escuta. 3304. Para alfa decolagem autorizada, pista no 7, 140 graus, 089. Pode voar direto ao ar, voltando 3304. Mantenha a via saída 3304. Mantenha a saída 3304. Papa para Alfa, decolada ao Zuno 8. Chame o controle Salvador 120.8. 120.8, Oscar, Papa para Alfa. Está passando Zulu Papa Eco, estimando o pouso ao Zulu 444 para Recife. Gente, Zulu Papa Eco copiado. Controle Salvador, Papa Romeu Oscar, Papa Alfa. Livre, puxa sinal, chame táxi, está em 300 de programa. Chama a 6312, chama a Recife agora, 125, decimal 45. 2545, 6312. Salvador, TAN 3663. TAN 3663, copia? Autorizado 340 Guarulhos, IAP Zulu 10, Taubaté, conforme plano de voo, decolagem da 10, direita, da Euleda, após Leda, Mótima. 120 decimal 8, 5402. Dado para Guarulhos, nível 340, meu prisioneiro 10, Taubaté. Decola pista 10, da Euleda Motiva, controle 208, transponder 5402, TAN 3663. Contingimento correto, champão para pushback, acionamento da 3663. O TAN 3663 solicita acionamento na posição e posterior pushback. Quente, reporte para o TAN 3663. O Juliette Sierra, prossiga. Somente a portadora, Hotel Juliette Sierra. Agora alto claro, prossiga. Hotel Juliette Serra, Salvador Manati, 1000 pés, corredor Axé, 1895 a Torre, controle 1208, aciona 0133, Hotel Juliette Serra. Bordo, Pátio 4, 1895, a torre prossegue até o Juliette Serra. Taxi 3859, 1454 e 10, barulho. Secretário, chame para o táxi. Só copiei 1-4-5 a bordo. 4 e 10, barulho. Autorizado Inter, Motifero 1895. Então, bom. Controle, o Zulu Papa Eco na posição Praia do Forte. Cliente Zulu Papa Eco, mantendo no meu pés. Caso queira livrar o espaço Golf e retornar o Charlie, depois me acerta. Acerta se livre, coordenação. Obrigado, Zulu Papa Eco. Salvador, são 3663, pushback, acionamento, portão 8. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chama na faixa, são 3663. Através Farol da Barra, Oscar Paparalpa. Qual intenções a partir de agora, Papau? Só que é arremetida e Itaparica. Gente, frequência livre, coordenação local. Grato, Oscar Paparalpa. Olha, Salvador, mãe do Brasil, azul 2590, estou mantendo 1190, ciente da ótica. Bom dia 2590, PAN 3859, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 140 graus 0099. Ali decola 3859. Hotel Jet, autorizado táxi, reporte no táxi Oscar, ajuste no 020. Alô, Salvador, Santo 3663 para táxi com 148 a bordo, estou no meio de 4 horas e 25, alterno com. Então, o ponto de espera está livre à Índia, torre 1895, ajuste 1020, Tambolão. É bom estar a Índia, 2895, bom dia, 9600. Papai Romeu, Hotel Juliette Serra, autorizado alinhar e decolar, pista no 7. Vento 120 graus, 139. Dois 59, decolada aos 29. Controle Salvador, 120, décima 8. 208, bom dia. Bom. Salvador, bom dia, Sam, 3859. Bom dia, 3859, sabe 360 via saída Arbor, vigilância. 360 via Arbor, Sam, 3859. Juliette Serra decolado aos 30. Controle Salvador 120, decimal 8. 120, 8, obrigado. Torre Salvador, bom dia novamente, 3663, ponto de espera pronto. Bom dia, 3663, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Autorizado a alinhar e manter, pista no 0, 3663. Chama 20 milhas fora, acione o transponder autorizado pelo Clearance. Acionado 01933, sete control diretor, chama para livrar a CBR. Salvador, azul 2590, está no ideal de descida. 2590, autorizado até o 50, 050. Autorizado direto 050, autorizaria direto Duna High Pitch. Boa, ITAP 2590. ITAP 2590. Bom dia, Guardião 08. Guardião 08, Torre Salvador. Guardião 08, Torre Salvador. Guardião 08, está de policial, está com o trânsito, está de informação nível 120 para Serra Brava, que é uma prova de forma, na hora, tá? Negativa aqui na mão da Capitão Toronto, Vila Código National 20392, Capitão Toronto. Região 08, poderia confirmar o destino? Fala, Ponto, Sierra Brava, Uniforme Falcon, hora e 20. Sierra Brava, Uniforme, a mensagem veio cortada. Sierra Brava, Uniforme Falcon. Sim, chegou Guardião 08, autorizado até o ponto de espera, chamo para ingresso de 107. Livre decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-9. Livre decolagem 3663, decolado 33, controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, bom dia, 3663. Controle de Salvador, bom dia, tá 3663. 3663, sobe 340 via saída da EL. 340 via da EL, 3663. Controle, gol 1184. 1184, vou para a BOG, completa a via, chegada a Mari, desce até o 050. Para a BOG, desce a via, Mari, 050, bom, 1184. O 3663 pode voar Leda ou Dendêcio? Somente mantém a via saída, 3663. 63. Aguardando a saída do Salvador para Paulo Afonso. Gente, Guardião 08, autorizado Paulo Afonso, nível 120, decolagem 17, curva esquerda, saída Momo, após DCT com rota direta. Saída Momo, está corrigindo a nível 110, né? Gente, nível 1-0. São 3859, chama Recife no 260. Guardião 08, confirme pronto para ingresso, pista no 7. Mais um minuto. Gente, informa o nível 1-1-0 incorreto, prossegue o nível 1-2-0. Gente, nível 1-2-0, Guardião 08. Alfa Guardião 08, o nível, a magnética para cada ponto é 023. Então seria o nível 1, tá? Sim, considero. 110, Guardião 08. 08. Guardião 08 autorizado, ingresso, chave pronto para decolagem. Chave pronto para decolagem, Guardião 08. Guardião coordenação local até o Juliette Serra. Decolagem autorizada, pista no 7, vento 130 graus, 119. Essas condições, nível de decolagem para o Guardião 08. Afirmativo, prossiga 6319. Guarulhos autorizado nível 360, via Pesulo 10, conforme plano de voo. Decola da pista no zero, curva direita, da Euleda, após Leda Motiva, 120 decimal 8, 5411. Afirmativo, então está autorizado. Guarulhos 360, outro voo 10 via rota, decolando da 10 com curva direita após. Gael Leta Monte, para 20 854 no ano para o 6319 da Oceaneta. Protegimento correto, um ponto pushback acionando, para o Xené 6319. Chamará, muito obrigado. Localizado. Guardião 08, chama controle 120.8. Azul 2590, reporte visual, pista 10. Portarei. Após 2.000 pés, curva esquerda, via saída mão, sobe 110. Faz o amigo, curva esquerda, perfil da bala, subir para 110 de alma zero. Então, 3663, mantém a saída, chama Recife agora, 125 decimal 1. Recife, 25 horas, tá 3663. Voo 1184, completa via chegada para 2.000 pés, livre LS 1020. SV 2020, autorizado LS, voo 1184. Roger, bom dia, 648 da Gol, sudoeste do Salvador, 70 milhas, informação Juliette. 648, vou para a BOG, completa a via chegada a Mari, descendo até o nível 060. Via Mari, 060, 648. No vento no 30 graus, 119. Pista molhada, escorregadia. Ente, não, azul 259. Até o Guardião 08, quando possível, frente de China. Ok. Guardião 08, quando possível, frente de China. Qual para o ideal de China? 32, na presente. Pedido 032, confere. Com ativo. Autorizado direto. Ato do controle. Da 3G, tá? 648, mantém a via chegada, descendo até o 060. Ok. Azul 2590, no solo 44, direita, chame controle solo 121, décima 1. Direita 21, ONU 2590. Salvador, bom dia, azul 2590 na Eco. Azul 2590, a posição é 4 Romeu no Pátio 3, ingresso via Aquilo. 4 Romeu, Pátio 3 e Aquilo 2590. Gol 648, descendo da rota de Performance Line. Quem já autorizou o desvio 648? 621 completa descida via para 2000 pés, ajuste 1020, autorizado ele. 621. Via completa, vai ser no zero agora, 621, 1020. Via 250, voa ITAP, desce até o 050. Ele é o 1184. Yamato R agora 118.95. 118.95, 1184. Oi, Salvador, gol 1184. Gol 1184, informe visual, pistola 0. Camarada visual, 1-0, voo 1-1-4. Informou, chuva leve sobre o campo e são olhadas escorregadinhas, 1-1-8-4. Chuva leve, obrigado, 1-1-8-4. Autorizada para 3.000 pés 1020. Após o ITAP 3.000 pés 1020, gol 648. Gol 1184, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 099. Autorizado, pouso no zero, voo 1184. Confirme a quantos pés ouvir sua pista? Estou a 1184. Gente, grata. Uno 1184, no solo 53, direita taxi eco, chame o controle solo 121 décima 1. 121 1184. Meia 21 completa final ILS, chama a torre 118.95. 118.95. O 648, 2000 pés, autorizado ILS 1020. 2000 pés de aproximação ILS, gol 1648. Forma vista molhada, escorregadia. Bacará, o ano 61. Controle Salvador, uma Buenas, o azul 2780 com a Quebec. 2780, via chegada Mari, ponto ideal, desce até o 50050. Mare Ideal 050, azul 2780. Composição, que status está presente, azul 2780. Pessoal, no 621. Bono 621, 9 estado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 3, 0 grau, 099. Livre pouso, no 621. Pastor 32, voa ponte e chama a descida. 32, voa ponte, chamará para descida. 18, LSX1, 648, voa. Completa, final, chama a torre 118, 9. 900. Controle Salvador, Papa Romeu, Alto Capo Paralca. 48, estabilizado na torre de senda. Plano 648, continua a aproximação, aguarde pista livre. 648. Oscar Papa Alfa. Vera Cruz para cruzamento da Bahia, regresso para Salvador. 500 pés para o cruzamento, Oscar Papa Alfa, reporta Pituaçu. 500 pés para o cruzamento, retornará Pituaçu, Oscar Papa Alfa. Salvador, pode ser. Boa noite, via chegada à área, descida autorizada até o 060, reduz velocidade agora para 240 mais. 060. Baixo gravado, voo 648. Voo 648, visual com campo? Negativo. Informe visual. 48. Zero, com relação ao Guardião 08. Obrigado. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Serra, Tango Delta, informação, transporte de Serra. Serra, Tango Delta, boa, boa posição, Amã. Pesado descido até o nível de voo 080. Boa de Amã, descendo para 080, Serra, Tango Delta. Qual 648 gol? 648 avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 119, pista molhada. Teve pouso com 648, pista no 0. Na 6250, desce para 2000 pés, autorizado ILS e ajuste no 020. 2000 pés, ILS aqui autorizado, confio em 362. 302. Puxa 6311, autorizado, puxa adicionamento, chame táxi. Autorizado, vai chamar o 6311. Uno 648 no solo 01, direita, taxi 6 Foxtrot, controle solo 121 decima 1. Foxtrot 211, obrigado. Papa Romeu, hotel Juliette Sierra. É o Juliette Sierra, acionando transponder 0133, prossegue na escuta, chama a descida 500 pés. 0133, chamará para a descida. 2780, voa Duna, desce para 2000, autorizado e alerta, ajuste no 020, 2780. Duna 2000, 1070, azul 2780. Região 08, mantém o nível 110, serviço radar encerrado, serviço de informação e alerta, centro Recife no 2545, alternado é o 126.85, Guardião 08. Essa marca é o 110, essa marca do Recife agora, 2545, alternado 2085, Guardião 08. Chinem 6311, autorizado até o ponto de espera no 0, ajuste no 020, torre 1 no 8, decimal 95. Autorizado até o ponto de espera da pista no 0, 295, quando lá o Chinem 6311, no dato. Passou 3-2, desce para 4.000 pés, ajuste no 0-2-0. 3-2, desce para 4.000, ajustado, tem 20. Da Neto, Tuaçu, Oscar, Papara Alfa. Papara Alfa chama a torre agora, 118-95. 118-95, Oscar, Papara Alfa. Torre Salvador, Papa Romeu, Oscar, Papara Alfa. Papa Romeu, Oscar, Papara Alfa, Torre Salvador. Travessa situação para pouso, intenção 35, Oscar, Papara Alfa. Sim, chame vertical do farol de Itapuã, Oscar, Papara Alfa. Vertical Itapuã, Oscar, Papara Alfa. Oi, Oxené 6250, visual com a pista no zero. Sim, Oxené 6250, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus. 099, pista molhada, escorregadia, chuva leve sobre o campo. E pista molhada, sim, que hoje não é 6250. O senhor, até a Juliette Serra, está aqui em 15 pontos.